Ô tio, me dá um real. Deixa eu ver se eu tenho. Dinheiro eu não tenho não, tem um pacote de bolacha aqui. Você mora onde? Aí eu moro na rua, embaixo do viaduto. Ah, toma essa bolacha. Ó, de hoje, quando você for dormir, não se esquece de uma coisa. Que lá de cima, tem um Deus que tá olhando por você. Ora a ele, tá? Porque ele tudo pode. Orar a Deus? Tá, vou orar. Ó, meu Deus. Quero mudar de vida, me mostra uma saída. Eu quero sair do chão, dormir pelo menos todo dia em um colchão, comer um prato de arroz com feijão, jogar armas e drogas fora, usar somente livros e materiais de escola. Somos muitos espalhados pela cidade e ninguém faz nada, e todo dia conhecemos o sofrimento. Tempo de chuva, frio, é horrível dormir ao relento. Usamos droga para nos aquecer e a fome esquecer, mas sobra um vazio com defeito, desaparece no chamo de futuro do Brasil. Somente em épocas de eleição, nesses dias garantimos o nosso pão. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. E que surja nosso herói de verdade, que nos tire dessa dura realidade. Eu quero trabalhar, estudar, fazer minha família, já que não tive uma. Aprender uma religião, pois todos nós sabemos que só Deus é nosso guardião. Nessa noite eu não consigo dormir, o dia todo eu não comi. Queria ser aquele tipo de criança que eu vi brincar de bola e ir pra escola. Ter alguém que goste de mim, pois nesta vida eu ainda não vi. Ó, querida pátria amada, pouco de criança abandonada. Seus filhos crescem revoltado contra você, injuriado com todo esse poder. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. Eu não peço só por mim, peço por todos nós. Sem apoio, sem amor, estou pedindo nos faróis. Sendo humilhado, marginalizado, com preconceito ósseo que nem sai dos teus carros. Deus, me tira toda a dor, me cubra com teus braços. Me perdoe por todos os meus pecados. Nessa noite eu quero dormir com a tua paz e acreditar que tudo mudará. Essa é a minha oração, essa é a minha súplica pra todos os menores que vivem nessas ruas. Eu peço a Deus que ajude os menores. Eu peço a Deus. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. Sonhos de um garoto de rua. Yeah, yeah.